Além dos Ouvidos. Alto-falantes Snake. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Um fã de som automotivo. Aqui sim toca forte.